Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a terceira aula do módulo 3, Agroecologia e Finanças. Vamos ouvir a Francinete Pereira, que vive no Maranhão, que faz parte da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Com ela, vamos mergulhar em um laboratório de ferramentas de finanças, onde aprendemos a usar o programa Excel, fazer planilhas e gestão financeira. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala da nossa convidada, acessando as imagens das quais ela faz parte. Nesse caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Então, aproveitem. Boa aula para vocês. Boa noite, né? Todas as mulheres e homens que estão aqui. Estou bem em casa, viu, gente? Me sentindo bem em casa, porque o meu dia a dia é muito trabalhar com mulheres. Estou consultora de uma cooperativa, chama Rede Mulheres do Maranhão. Então, é um público muito parecido com vocês, assim, vocês falando da experiência de vocês, trazendo algumas informações aí das vivências. E eu estou aqui passando um filme na cabeça, porque é exatamente isso que a gente vive no dia a dia. E eu acho que o que eu tenho hoje para compartilhar aqui com vocês, que vai ser, na verdade, uma troca de experiência, porque vocês já vêm com um acúmulo de experiência já muito grande, então vai ser mais uma conversa, na verdade. Então, acho que da gente fazer a complementação aí das experiências que a gente vai acumulando com os nossos trabalhos, com as nossas vivências. Bom, eu sempre começo as minhas apresentações falando do meu lugar de fala, né? Então, acho que quando eu trago o meu lugar de fala, a gente já começa se familiarizando também, e aí eu acho que quebrando um pouquinho do gelo, né? Então, alguns dias eu fui convidada pelas meninas do Caipira Tech Lab para ministrar essa oficina com vocês, e aí a partir da primeira conversa que a gente fez, a gente conseguiu identificar aí muitas sinergias, né, Lorena? Então, no trabalho que a gente desenvolve aqui no Maranhão com mulheres quebradeiras de coco, mulheres empreendedoras, então essa troca vai ser bem bacana. Então, eu me chamo Francinete Pereira, mas gosto de ser chamada de Fran. Quando eu falo o meu lugar de fala, é uma apresentação que eu fiz quando eu defendi o mestrado lá em Brasília. Então, como eu estava em um espaço que ele era triangular, eu precisava defender naquele momento qual que era o meu lugar de fala. Então, esse momento, meu lugar de fala é: eu sou Fran Pereira, filha de Dona Maria e seu Angerico, que são dois trabalhadores rurais e dona de casa. Sou mãe da Milena, que tem 23 anos, esposa do Edson Costa também, que é fotógrafo e meu companheiro. Sou quilombola de um município chamado Alcântara, no estado do Maranhão. Sou militante também já há alguns anos do movimento quilombola. Estou consultora de negócios sociais e analista de projetos, que é o que hoje me traz aqui um pouco dessa experiência que a gente vai estar compartilhando. Sou formada em técnica de meio ambiente, sou graduada em gestão de turismo e sou mestra em turismo pela Universidade de Brasília. Você falou de que lá na UNB, não sei, é espaço triangular, eu não entendi. O espaço triangular, na época que eu só para rapidinho, uma bem importante. Esse espaço triangular é que na época da defesa do meu mestrado, eu estava técnica da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, eu estava dentro do governo nesse momento, que era o momento do impeachment, da votação do impeachment da Dilma. Eu fazia parte do movimento quilombola, estava também parte do movimento quilombola, e estava dentro da academia. Então, assim, eu estava no momento nesse meu momento de pensar a estrutura política, porque a minha defesa ela era a defesa de uma... política pública, que era o Programa Brasil Quilombola, estava também defendendo essa política dos dois lados, e tinha a academia, então eu estava nesse momento triangular e eu precisava defender o meu lugar de fala. Então, esse meu lugar de fala naquele momento triangular, eu acabei trazendo para a minha vida profissional também, que foi um momento muito interessante. Pois é, gente, então esse é o meu lugar de fala. Eu sempre gosto de trazer esse lugar de fala, porque quando a gente se apresenta, a gente diz de onde a gente vem, o que, que a gente faz. Então, cria essa familiaridade, nos credencia também para discutir alguns temas que a gente vai tratar aqui. Fiquei muito feliz quando alguém iniciou, não lembro quem, iniciou com a palavra energia feminina. Eu acho que com essa mesma energia feminina a gente continua a nossa oficina e a jornada que vocês já vêm trazendo aí de alguns dias. Falaram também sobre a caderneta, né? Eu acho que a gente vai fazer também uma relação bem bacana aí com essa a ideia da caderneta e com tema que a gente vai tratar, que é um tema financeiro que acaba também fugindo. Às vezes a gente acha que não precisa discutir essa parte financeira, porque isso não faz parte da nossa vivência e a gente vai fazendo tudo da forma que dá. E aí, quando a gente começa a colocar no papel o que realmente a gente precisa fazer, a gente vê que as coisas poderiam ser bem mais fácil, bem mais dinâmica, e a gente poderia aproveitar bem mais o tempo. Então, o nosso tema é agroecologia e finanças, laboratório de ferramentas de finanças, aprendendo a usar o programa Excel. Gente, eu compartilhei no início, acho que eu mandei para as meninas, um material, que é o material que a gente vai utilizar aqui. Eu vou fazer uma experiência no computador. Quem estiver usando o computador, acho que vai conseguir aproveitar. Quem não, dá para fazer também, dá para rascunhar no papel, porque a ideia é que a gente utilize a ferramenta mais prática que a gente puder utilizar. É uma ferramenta que a gente vai utilizar no computador? Vai utilizar no computador. Mas quem não tiver acesso ao computador, vai dar para fazer mesmo de forma simples no caderno, que eu acho que é essa a ideia de ser um material bem simplificado. Pois é, quando a gente fala de finanças, o que, que a gente tem vem logo na ideia? Cuidar do dinheiro e como que a gente pode cuidar desse dinheiro. Vocês já vêm dessa jornada falando da caderneta, né? Então, como que vocês começaram a organizar, visualizar nessa caderneta, anotar nessa caderneta? Eu não sei se não peguei muito bem a ideia da caderneta, mas com algumas falas já deu para perceber que vocês começaram a anotar algumas coisas do dia a dia de vocês para poder definir aí o controle de alguns alimentos que faz parte do dia a dia de vocês. E para fazer essa comparação, não sei se é só isso, a questão da alimentação, mas eu sei que é uma forma de controle. Cuidar do dinheiro também é uma forma de controle, né? Então, agora a gente vai conhecer uma parte muito importante. Eu não sei se vocês, algumas falaram que já estão dentro de cooperativas e outras podem estar trabalhando em empreendimentos individuais. Não sei se é o caso, talvez a gente consiga também fazer essa interação aqui. Agora a gente vai conhecer essa parte muito importante, que é essa relação com o dinheiro, né? Conhecer a gestão financeira, controlar esse dinheiro que entra. Às vezes é um dinheiro alto, às vezes é um dinheiro baixo. Então, como que a gente consegue controlar esse recurso que entra na nossa caixinha? E aí tem uma forma muito simples, que é o livro caixa, né? A questão do livro caixa, que vai ser um pouquinho mais para frente, ela perpassa por uma questão muito importante, que são as etapas do giro produtivo. Vocês também já trouxeram essa questão do giro produtivo. Então, o giro produtivo, ele passa pela produção, pela venda, pela gestão e pela compra. Eu entendo que em alguns momentos da nossa vida, a gente produz, a gente vende ou a gente não vende o que a gente produz, mas a gente não consegue gestar e a gente não tem controle daquilo que a gente compra. Então, o dinheiro, ele circula por todas essas etapas do giro produtivo. E esse giro produtivo, gente, ele não funciona só na questão dentro do empreendimento. Ele funciona na nossa vida, na nossa relação do dia a dia, na nossa relação diária, de dentro de casa. Então, a gente consegue, principalmente quando a gente está na roça, né? Produção e a gestão disso aí, como é que a gente faz? A venda, a gente vende o nosso produto ou a gente compra os produtos que a gente consome? Então, se a gente consome o que a gente produz, algumas coisas a gente não compra. Então, aí entra a ideia da cadernetinha que vocês estão falando, né? Então, vocês conseguem hoje perceber o giro produtivo a partir de todas essas quatro etapas dentro da cadernetinha de vocês? Se vocês conseguem fazer isso, beleza. Se vocês não conseguem, a partir de hoje vocês vão ter essa relação dessas quatro etapas do giro produtivo. Então, o Laboratório de Finanças, aprendendo a usar o programa Excel. Como eu falei, a ideia é que a gente utilize a planilha do Excel, mas essa planilha do Excel a gente consegue trabalhar com ela no caderno, trabalhar com ela num livro caixa normal ou mesmo no computador. Bom, um livro caixa. Alguém sabe como que funciona o livro caixa? Se já trabalhou com livro caixa, se na cooperativa, na associação ou no seu próprio empreendimento, qual que é essa relação com o livro caixa? Se já tem essa familiaridade, alguém gostaria de fazer essa... trazer um pouquinho essa experiência? Eu nunca usei, não. Também não, mas eu entendi um pouco que é onde você anota, né? Tudo que recebe e tudo que gasta, né? O que entra e o que sai, mas nunca trabalhei. O que entra, o que sai, que tipo de produto que a gente produz, o que a gente vende, o que a gente compra. Então, os gastos, o que a gente recebe e o que a gente gasta, ele precisa estar estabelecido naquele livro caixa. Então, o meu esposo, ele fala que a gente tem que anotar o que a gente gastou, o que a gente ganhou, mas a gente tem que tirar. Para tirar o lucro, primeiro a gente tem que tirar o que gastou. Para comprar outra, se for comprar outras mudas, as coisas, a gente tem que anotar tudo. E ele faz muito isso. Eu não faço, não. Porque eu não tenho muito jeito para isso, não. Mas ele sempre faz isso. Porque tá certo. E aí, foi bem legal essa fala, Júlia, porque é o seguinte. A gente tem um produto e a gente produziu, vamos vender o nosso produto. Então, na nossa cabeça, a gente vendeu, comprou a matéria-prima, o restante é lucro. Só que não. Então, quando ele traz a necessidade de falar assim, olha, a gente precisa tirar o que a gente vendeu, o que a gente gastou e ainda poupar um pouquinho, deixar um pouco para alguma eventualidade ou algum custo que vai surgir mais na frente, isso é interessante. Mais na frente a gente vai falar disso. O que é a poupança, o que é o fundo rotativo, por que a gente tem que ter o fundo rotativo, a garantia que esse negócio precisa ter, o nosso empreendimento precisa ter uma garantia financeira que não é só vender ou gastou. Vendeu, gastou, é como se a gente trabalhasse, comprasse a comida, comeu, trabalhou e gastou novamente, né? Então, no livro caixa, a gente vai ter esse mapeamento do que a gente precisa. Então, é provável que você não lembra de todos os detalhes de cabeça, o que é normal. Então, assim, você gastou, nem tudo que você gasta, você consegue fazer esse acompanhamento diário. Geralmente, num empreendimento, numa associação, numa cooperativa, precisa ter alguém lá, um tesoureiro, ou alguém que já tenha mais habilidade com as planilhas para ir fazendo esse controle. Então, para cumprir esses desafios, usamos uma ferramenta simples de papel ou no computador mesmo, que chamamos livro caixa. Esse fundo rotativo que você fala é o mesmo que o capital de giro? A mesma coisa. A gente vai falar dele mais na frente, Érica. Bom, esse caixa, ele pode ser digital, como eu já falei, que é a planilha eletrônica, ou pode ser o manual mesmo, no caderno, que a gente compra na livraria, ou então pega uma folha de papel, faz um caderninho e monta um livro caixa simples. Você usa o livro caixa? registra tudo que você que entrou e que saiu? Esse livro caixa, ele é digital ou ele é manual? Alguém que tem um empreendimento, que está dentro da cooperativa, consegue hoje fazer esse, visualizar esse livro caixa? Avaliar o quanto foi gasto ou quanto venderam naquele mês. Pode comprar, poder comprar os resultados, comparar os resultados com os outros meses? Esse livro caixa é de extrema importância. Você tem um livro caixa diário e no final do mês você vai fazer um balanço financeiro de tudo que aconteceu durante esses dias, os dias úteis, no final do mês. No final do mês, você vai conseguir ter um balanço geral de tudo que você gastou, de tudo que entrou na sua caixinha, no seu livro caixa, de recurso. Então, você consegue avaliar, poxa, esse mês eu acho que eu gastei mais, esse mês eu acho que eu gastei menos. Um produto tal, ele aumentou, eu consegui gastar mais, ou eu consegui gastar menos. Então, o livro caixa, além dele conseguir te dar, fazer essa avaliação do que você gastou e do que você recebeu, você também vai ter o controle de saber o que aumentou, o que diminuiu, qual o produto que você tá tendo mais dificuldade de consumo. Então, a qualidade desse material, você teve que substituir algum produto por outro, por questão de preço. Então, o livro caixa, ele vai te dar essa possibilidade de fazer esse levantamento. Bom, aqui é uma ideia simples de livro caixa, o levantamento dos dias. Então, como eu falei, ele vai te dar no final do mês um mapa geral de tudo que você gastou diariamente, uma descrição. Aqui você tem a descrição de quais os produtos que você comprou, e aí você tem que ser muito fiel também naquilo que você está anotando, porque às vezes você pode querer maquiar uma coisa que não precisa ser maquiada se você quiser de fato ter um mapa geral do seu empreendimento. A entrada, se você vender um produto, por exemplo, tem um produto da roça, você vendeu hortaliças, por exemplo. Então, você coloca aqui eu coloquei o exemplo de pão, no caso, vamos seguir aqui o exemplo. Eu vendi R$100 de pão, então entrou R$100 de pão. Mas para fazer esse pão, eu comprei matéria-prima, eu comprei gás, eu paguei uma limpeza. Então, tudo isso que você pagou, que você comprou, entra como saída. Então, o saldo atual, você vai somando aqui tudo e vai diminuindo. Só que do mês anterior, você tinha um caixa. E aí não é o capital de giro, é o caixa que você tinha reserva de um mês para o outro ou de um dia para o outro. Você vai estar contando esse caixa. Então, você tinha um caixa de R$ 3.800. Você entrou R$ 250, então o que entrar você vai acrescentando. O que você comprar, você vai diminuindo nesse caixa. Então, esse é o caixa diário. Eu vou citar um exemplo meu aqui. Eu tenho feito bolo, pão, e aí tenho muita dificuldade em como avaliar o valor mesmo da, por exemplo, de fracionar a questão de gás, a minha mão de obra em si. Então, assim, eu estou gostando muito dessa conversa aí, mas assim, quero chegar no final sabendo fazer isso aí. Isso chama como precificar. Como eu vou precificar o meu produto? Que é uma coisa que a gente, empreendedoras sociais, a gente não consegue precificar o nosso produto. A gente acha que chamasse ansiedade de Rosângela. Exatamente. A gente não consegue precificar o nosso produto por uma simples questão. A gente não dá valor ao nosso produto, por mais que a gente ache bom, mas se a gente for falar assim, não, esse produto vale tanto. Há um pão que o valor dele custa R$20, por exemplo. Eu estou chutando aqui. É esse o preço. Exatamente esse o preço que eu estou vendendo. Porque castanhas e nozes está caríssima. Farinha integral. Aí você vai falar assim, Rosângela, a Rosângela falou que o pão dela é R$100. Ou R$20. Só que quando a Rosângela foi colocar no papel, o valor do pão dela vai dar, tipo, R$35. Aí você, Rosângela, que produziu o seu pão, vai dizer assim, não, como, gente? O meu pão não vale R$35. É muito caro. eu não compraria esse pão por R$35, não é isso? Então, quando você consegue precificar o seu pão e colocar o preço da sua, colocar um valor da sua mão de obra, colocar o valor de toda a matéria-prima que você produz, colocando gás, a energia, então tudo que você utiliza para fazer aquele produto, você vai colocar de acordo com a porcentagem que você utiliza. Então, essa precificação, ela acaba sendo muito difícil. E você, por não conhecer e não conseguir fazer essa precificação, você automaticamente desvaloriza o seu produto, entendeu? Por isso que os produtos da agricultura familiar, eles são vendidos no campo por um valor muito inferior. Quando você vai comprar um produto orgânico na cidade, esse produto orgânico, ele triplica o valor. Por quê? Porque quem vai vender esse produto na cidade, ele já vai ser um produto que ele foi colocado à precificação de acordo com aquilo que está sendo estipulado pelo mercado. Se você não consegue fazer isso no campo, a gente não valoriza isso, a gente não valoriza a nossa mão de obra, a gente não dá uma coisa que a gente faz, a gente não dá valor para a nossa mão de obra. É como se a gente trabalhasse o tempo todo de graça. A agricultura familiar... É simples, a gente vai trabalhar, é de graça. Não, só que não. Você sai de casa, você gasta sua energia, você compra sua matéria-prima, você gasta o seu gás, você gasta o seu tempo. Então, tudo isso tem um valor em dinheiro que precisa ser colocado quando a gente vai fazer a precificação. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma planilha no Excel. Então, essa planilha, a anterior, eu trouxe um exemplo de simples de um produto e de gastos, de entrada, saída e o saldo, como que a gente pode tá estruturando essa planilha. É importante que a data e o saldo anterior, ele precisa ser muito real. Assim, se é esse saldo que você tem, então vamos especificar esse saldo na planilha. Você precisa ser muito transparente com você mesmo. É esse nome que eu gosto sempre de falar. Hoje eu sou empreendedora também, além de eu trabalhar com as mulheres empreendedoras, eu também empreendo, e já é o meu segundo empreendimento, e no primeiro empreendimento eu fazia exatamente tudo que a gente não devia fazer. Então, eu maquiava porque eu tinha que pegar o curso para pagar uma conta, um dinheiro que não era para ser usado, eu usava em uma outra coisa, então acabou não dando certo e a gente vai aprendendo com os erros e no dia a dia também, que a gente vai conversando com outras pessoas e elas vão trazendo muita experiência para a gente. Então, essa questão da transparência com você mesmo é importante. Se você trabalha numa associação ou numa cooperativa também, essa transparência é para você e para as outras pessoas que fazem parte desse grupo. E a gente sabe que quando se trabalha em grupos, associação, cooperativa, é bem difícil quando se trabalha com essa parte de recurso, né? A gente precisa ser o mais transparente possível com as pessoas, porque é o trabalho de todo mundo, é a força, uma estrutura que foi montada ali num coletivo. Então, essa transparência é muito importante. E o livro Caixa, ele é uma ferramenta que ajuda muito se ela for bem utilizada dentro de uma instituição coletiva, né? Então, essa planilha do Excel, ela ajuda muito. É uma planilha muito simples, mas no computador dá para a gente somar ela de forma automática, diminuir também, dá para colocar fórmulas. Eu gosto de usar a calculadora, então eu uso bastante a calculadora. Às vezes, quando eu estou com preguiça, eu utilizo as fórmulas do Excel, mas na maioria das vezes eu gosto de usar calculadora, porque é uma forma também fácil da gente estar ensinando outras pessoas a utilizarem, porque na maioria das vezes o nosso público não tem um computador. E, às vezes, quando tem um computador, tem dificuldade de fazer essas questões mais difíceis. Então, utilizar a calculadora é importante e é uma ferramenta que está ali na mão de todo mundo, tem um celular que dá para fazer isso. Então, a planilha do Excel, mesmo no caderno, dá para fazer bem, de forma bem tranquila. Então, vamos lá. Nesse outro, também não vou ler essa parte, essa apresentação ela vai ficar disponível. Aqui eu trago uma descrição de cada item, da data, da entrada, da saída, a descrição do produto que você vai estar trabalhando também, como que você trabalha. Então, aqui é bem interessante para depois vocês darem uma olhadinha de como estruturar essa planilha do Excel no caderninho também. Aqui eu trago alguns modelos, né? O livro caixa, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, que é um livro caixa padrão, meio aqueles livro caixa meio antigo. E tem também essa planilha do Excel, que não é exatamente assim, gente. A gente tem planilhas, essa que eu encaminhei para vocês pelo link, ela é uma bem mais fácil. Então, por que que no computador é mais fácil de usar? Porque ela faz as contas, analisa sozinha a partir das fórmulas, e todo mundo sabe usar. É mais fácil de encontrar os erros também. Às vezes a gente, como na calculadora também, eu não tenho problemas, assim. Eu acho bem interessante usar as duas ferramentas. Mas o Excel, ele te dá essa habilidade, essa agilidade de trabalhar com mais detalhes o livro caixa. Bom, aqui eu trago uma bem mais simples, que é o livro caixa no computador. Aqui eu trago alguns aplicativos de controle financeiro. Se tiver alguém aí com mais habilidade de trabalhar no celular com alguns tipos de controles financeiros, são outros livros caixas mais evoluídos, que eu acho. São alguns aplicativos que a gente tem de controle financeiro. Dá para a gente trabalhar tanto nos empreendimentos, que aí eles têm um controle direto da conta, tem um controle, e aí que você tem que ter esse mesmo trabalho, de você anotar tudo que entra, tudo que sai, mas isso no celular. Não é uma planilha, é um aplicativo, então ele dá para ter um controle financeiro pessoal, como também institucional a partir do CNPJ, ou a partir do CPF da pessoa. Então, você tem um negócio na sua casa que você não tem um CNPJ. Você faz bolo, você faz pão, você vende, então você quer controlar. Então, você pode baixar esses aplicativos. Alguns são fáceis, esse Organize, o Guia Bolso, eles são bem mais fáceis, bem mais práticos. Eu, de vez em quando, eu baixo alguns e aí eu dou uma olhada para ver se tem alguns que dá para a gente utilizar em alguns grupos para facilitar também esse controle, para a gente poder aí ir divulgando e facilitando melhor esse controle financeiro das empreendedoras. Mas fica aqui também a dica para vocês darem uma olhadinha, eu acho que é importante. Como controlar a saída e entrada? O que você vendeu, o que você comprou, o que saiu, o que entrou também. Se todo esse dinheiro que entrar for colocado em uma caixa e também ser retirado dela, você, sem nenhum controle, você não vai saber o que entrou e o que saiu. Você faz o seguinte, você tem a ideia que você só trabalha, trabalha, trabalha e você não ganha nada. Você só trabalha, trabalha e todo o seu trabalho não rende. Então, no livro caixa, quando você consegue, e é automático, gente, quando você consegue, começa a anotar as coisas que você gastou e as coisas que você vendeu, você vai ver, nossa, como eu vendi, nossa, como esse dinheiro rendeu. Então, todas as entradas de dinheiro, que são as vendas, e todas as saídas de dinheiro, que são as despesas, formam um mapa que você consegue ter essa visão do que, qual que é o seu trabalho de fato, né? O quanto que você trabalhou. E aí você tem mais facilidade também de fazer a precificação, como a gente já mencionou lá atrás. Uma das maiores dificuldades que a gente tem de fazer essa precificação é porque a gente não sabe o quanto que entrou e o quanto que saiu. Então, como que você vai fazer a precificação de um produto se você não sabe, você foi no mercado e comprou R$100 para fazer dois pães de R$20. O restante do produto, o que aconteceu? Da matéria-prima, o que aconteceu? Você gastou toda a matéria-prima que você comprou para fazer aquele produto, quanto que aquele produto rendeu? Entendeu? Então, assim, uma quantidade X de matéria-prima, no caso, o pão, eu comprei 2 quilos de trigo, mas eu utilizei todos os 2 quilos de trigo para fazer aquele pão, quanto mais eu fui no mercado que eu gastei, e quanto que aquela compra de R$150 no mercado, quanto que aquilo me rendeu? Eu extraviei essa matéria-prima, eu fiz outras coisas com essa matéria-prima que eu não contabilizei. Então, quando você estrutura isso nesse livro caixa, você vai saber se você está desviando matéria-prima, por exemplo. Você está desviando dinheiro para comprar outras coisas que não são, de fato, interessantes para aquele produto que você está vendendo, que você precisa realmente lucrar com aquilo que você está fazendo. Bom, notem que o livro caixa, ele só foi registrado o que efetivamente você recebe com as vendas e o que você gasta, que são os pagamentos do dia a dia. É, às vezes você faz um produto, você vendeu, no final do mês tem infinitas contas para pagar. É, só que você não controla as contas, né? Então, se você não controla as contas, o que entrar no final do mês, você vai lá, paga as contas e você não conseguiu ter a dimensão daquilo que você gastou. Às vezes, chega no final do mês, a gente não tem recurso para comprar matéria-prima porque a gente utilizou o recurso para pagar as contas de água, comprou gás, pagou conta de luz. E aí, quando a gente fala do capital de giro, o capital de giro ele é para investir no empreendimento, para investir no nosso negócio. É, tem a poupança, e aí a gente vai falar disso mais na frente. A poupança ela é para garantir alguns gastos extras. Tem os gastos fixos e tem outros gastos que não são fixos. Por exemplo, luz, água, energia é luz, né? Energia, o gás, a água, são aluguel, que às vezes as pessoas utilizam. São gastos fixos que você precisa já ter contabilizado e que no final do mês você precisa dizer assim, esse recurso aqui eu preciso ter todo final do mês porque é um gasto que eu não posso fugir. E é um custo que você vai ter no final do mês que se você não pagar essa conta, você vai ficar sem fazer o seu produto. Não é isso? Então, é legal também a gente fazer um registro da poupança ou do fundo, que pode ser bem parecido com o livro caixa, e ele varia um pouco, só quando inclui o valor mensal a ser poupado ou quando gastar algum desses valores. Por exemplo, quando você gasta o fundo, que é o capital de giro, e a poupança, então você vendeu, você tirou o valor dos custos, dos gastos que você tem, que são os gastos fixos e que são os gastos... vamos dizer que são os gastos rotativos. Esses gastos rotativos são aqueles que surgem pelo meio do caminho e que a gente não tem que fugir, né? Não tem como pagar, porque a gente precisa pagar para o negócio continuar, para o empreendimento funcionar, senão ele não funciona e a gente não consegue ter o rendimento que a gente gostaria que tivesse, né? Então, essa poupança, quando a gente fez o seguinte, bom, eu tenho um rendimento diário, a poupança e o giro, o capital de giro, geralmente a gente faz um balanço financeiro no final do mês e separa uma porcentagem X, a gente separa para o capital de giro, uma porcentagem X a gente separa para a poupança. Gente, a gente não pode separar capital de giro e poupança antes dos gastos. Eu separei esse valor X da poupança, esse capital de giro, no final do mês eu vou pegar da poupança para pagar a conta, que são as contas mensais. Então, eu já preciso prever no mês o meu gasto. Então, poupança e giro produtivo, ele entra como se fosse gasto. Ele vai para um fundo lá, quietinho, para alguma eventualidade, para algum investimento futuro, mas ele precisa ser colocado como um gasto. Então, no livro Caixa, você consegue também fazer esse registro da poupança. Ele entra como saída no final do mês. Tantos reais, tipo, a gente teve um rendimento de R$1.000, ou R$2.000, no caso. E esse rendimento, que não é um rendimento, a gente teve um ganho no final do mês, eu vou falar assim, um ganho no final do mês, e esse ganho no final do mês foi R$2.000. Então, eu paguei todas as contas, eu comprei a matéria-prima, então eu tenho matéria-prima suficiente para continuar a minha produção. Então, eu separei R$100 para a poupança e eu separei R$100 para o capital de giro. Eles entram uma vez só na planilha do livro caixa, geralmente no final do mês, como saída, porque eles foram como saída. Tá? Então, quando você vai utilizar esse recurso, ele é como sua entrada, você fez um resgate, é como se fosse um CDS que a gente faz. Como se a gente tivesse guardado lá esse recurso e a gente fez um resgate para utilizar. Então, ele entra no livro caixa como uma entrada. Tipo, eu peguei emprestado da minha poupança R$100, então eu vou colocar no meu livro caixa do dia como entrada. Tá bom? Tá, mas aí depois é debitado no registro também. Depois ele é debitado no registro, porque lembra do exemplo que eu tinha dado de R$3.800 no saldo do dia? Então, no saldo do dia anterior, eu tinha R$3.800. Então, de alguma forma, eu acabei tendo que resgatar o dinheiro lá do giro produtivo, porque eu vou fazer um investimento nesse dia. Nesse dia, o que eu resgatei do giro produtivo, ele entra no meu livro caixa como entrada. É, o que eu comprei com o valor do giro produtivo que entrou no meu caixa, que entrou no meu caixa, ele vai entrar como gasto, porque eu comprei. Ah, vamos supor que eu comprei uma máquina de fazer pão, por exemplo, porque os R$3.800 lá do dia não ia dar, então eu tive que fazer um resgate do meu capital de giro para poder comprar aquele equipamento que eu estava utilizando. Então, ele entra, mas também ele sai como compra de equipamento. Bom, na sequência, a gente traz aqui um pouquinho, especifica o que é os fundos e o que é a poupança. Então, pode também decidir fazer outros fundos separados ou juntos. Tipo, eu tenho o fundo, que é o capital de giro, ou eu tenho uma poupança. Mas também você tem a opção de fazer uma coisa só. Ou ter o recurso lá guardadinho no fundo como capital de giro e ser uma coisa só, ou você também ter mais cautela e ter esses dois. Ter um investimento no fundo para capital de giro, para manutenção do seu empreendimento, e você ter uma poupança para alguma eventualidade futura e poder ter essa garantia de um recurso lá guardadinho que você não vai precisar mexer com tanta frequência. Bom, aqui outros controles. Quando a gente já falou que o capital de giro ele é muito parecido também com o fundo, né? Então, a gente utiliza muito, apesar deles terem duas denominações, mas eles são muito parecidos e é bem, bem interessante. As despesas físicas, separar o valor necessário às despesas fixas, como energia, isso aqui a gente já comentou também. O quanto é importante a gente ter esse controle do que são os gastos fixos mensais. Esse aqui foi um exemplo que eu trouxe, é muito parecido com o exemplo anterior lá da planilha, como você estrutura. Esse aqui é uma cópia, na verdade, que é de uma cartilha que a gente utiliza. Então, como já estava preenchido, eu trouxe aqui como exemplo para vocês darem uma olhada e fazer aí uma comparação. Então, a renda também. O grande objetivo do negócio, inclusivo, é a geração de renda para os participantes. Nesse sentido, parte importante do saldo do caixa no fim do mês deve ser destinado para isso. Quando a gente fala da distribuição de renda, né? Quando você está num grupo, ou então você é uma empreendedora individual, no caso. Chega no final do mês, tudo que tem no caixa não é o seu rendimento. Você precisa estipular um valor da sua mão de obra. Você precisa definir um salário para você. Não é um salário mínimo? Ah, esse mês eu consigo fazer uma retirada de mais ou de menos. Então, isso a gente discute muito nos nossos empreendimentos, porque alguns acham que depois que pagou as contas, você pega o que sobrou e divide. Só que não é assim. Se você for dividir, você vai. Tudo que você acha que é rendimento, você vai ter problema. E aí foi muito tempo, até hoje ainda, a gente tem alguns grupos que a gente ainda discute isso, que é. Você tirar o capital de giro, você tirar a poupança, você pagar todas as suas contas e o que ficar, você faz a divisão. Bom, dá para fazer isso, mas também você definir dentro do empreendimento ou definir no seu empreendimento individual um valor fixo ou então uma porcentagem, porque se você não tem um rendimento mensal para ter esse valor fixo, tipo, eu consigo ter uma retirada mensal de R$800, por exemplo, do meu empreendimento líquido. Se você não consegue hoje ter essa dimensão, o importante é você definir uma porcentagem. Olha, a minha porcentagem, o meu salário, ele é equivalente a 10% do valor bruto do rendimento do empreendimento. Então, esses 10%, ele vai variar. Às vezes ele vai ser mais, às vezes ele vai ser menos. Então, é interessante que a gente tenha essa consciência de fazer esse balanço. O que, que é importante? O que, que vai funcionar para mim dentro do meu empreendimento? O que, que vai funcionar dentro da associação? É a divisão? É estipular uma porcentagem X de acordo com o rendimento que está estabelecido? Então, isso tudo ele pode ser definido a partir de uma conversa coletiva dentro do grupo, que é essa questão da distribuição da renda, né? Então, isso é uma questão muito delicada dentro dos grupos e, quando é individual, também é um exercício que a gente precisa fazer com a gente mesmo, quanto que eu rendo enquanto trabalhadora e quanto que vale a minha mão de obra a partir de todas as necessidades que eu preciso pagar dentro do meu empreendimento. Alguma dúvida em relação à distribuição de renda, gente? Bom, aqui é uma atenção, que eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Se todo o saldo do caixa for distribuído como renda, sem poupar ou sem deixar um saldo do capital de giro, a cooperativa, a associação ou o empreendimento individual não estará cuidando do seu futuro. E o problema financeiro ele pode ser dificultado, porque aí você não tem controle da estrutura financeira, da vida financeira do seu negócio, né? Então, o que a gente sempre fala é essa questão e a gente sempre faz isso, gente, todo mundo faz isso, que principalmente a gente, empreendedor individual, ou a gente que trabalha em casa, a misturar o dinheiro das nossas vendas com o nosso dinheiro pessoal. A gente pega dinheiro do nosso salário, de um outro trabalho que a gente fez, a gente foi lá e comprou matéria-prima porque estava precisando naquele momento, pagou uma conta e não contabilizou. Então, dá para fazer isso? Dá. Principalmente quem tem quem é mais individual, assim, quem está trabalhando de casa. Com o livro caixa, você consegue se policiar com isso. Ah, eu gastei, mas eu gastei um dinheiro do meu salário. Então, eu consigo devolver esse dinheiro? Então, eu preciso dizer para mim mesmo que eu preciso devolver, foi um empréstimo que eu peguei, eu preciso devolver. Então, quando você, no livro caixa, você consegue fazer isso, você consegue controlar e dizer assim, eu peguei um dinheiro emprestado, então eu preciso devolver esse dinheiro, gente. Então, se você for fiel ao seu livro caixa diário, ou seu livro caixa mensal, no final do mês você vai saber exatamente quanto do seu bolso você gastou e quanto que você está extraviando de recurso ou de matéria-prima. Então, isso é muito importante, é uma coisa que a gente coloca sempre muito grande dentro dos grupos, para as mulheres, principalmente a gente mulher, né? A gente trabalha com a questão do imediatismo e que precisa fazer, precisa dar conta, é importante. É muito difícil, para mim, é complicadíssimo. Tudo isso que você fala aí, eu me atropelo em tudo, tudo, tudo, tudo. E aí é muito frustrante, entendeu? A gente faz várias coisas para complementar a renda, né? Ou mesmo no meu caso, que eu falei desde o começo que a gente está junto aqui, que chega um período do ano que as verduras diminuem muito na roça. E aí eu uso toda a minha criatividade para não deixar a peteca cair, fazendo outras coisas, como o pão, um bolo sem glúten e um monte de coisa. Só que é assim, como você falou, vou lá, compro o material, aí o dinheiro entra, paga a conta, e a gente não contabiliza nada, nada, nada. E aí você não vê o dinheiro. Isso é anual, difícil, né? Isso é previsível, né? Então, você consegue fazer essa previsão. No seu livro caixa, na sua cadernetinha, isso é previsível. Você consegue se organizar, você consegue ter um capital de giro, você consegue ter uma poupança para que nesse momento de dificuldade você passar por essa tempestade de forma muito tranquila, porque você conseguiu se preparar para isso. Se você não conseguir se preparar financeiramente para isso, se você não conseguiu se organizar financeiramente, eu já falo que o psicológico também ele acaba indo junto com a questão do financeiro, né? Porque o financeiro atrapalha muito. E eu ouvi uma palestra uns dias atrás, onde a palestrante falava o seguinte, mulher, ela disse assim, que ela só conseguiu ter estabilidade psicológica a partir do momento que ela conseguiu resolver a vida financeira dela. Então, deu uma estabilidade. Se você... E isso é previsível, gente. Tudo que acontece na nossa vida, principalmente na questão da produção, giro produtivo, quem produz, quem está na roça, quem é empreendedor ou quem é empreendedora, quem tem um negócio em casa, isso tudo é previsível. Só que acaba se tornando uma bola de neve, né? Vai passando assim, vai aumentando, aumentando, aumentando, e você não consegue se livrar dessa bola de neve. Mas você sabe exatamente como fazer, controlar. Então, se você não ir sanando dificuldade por dificuldade, etapa por etapa, a questão financeira vai engolindo você e você vai tendo muitos problemas e não chega um momento que você simplesmente desiste, vai fazer outras coisas e aí começa tudo de novo, né? Você acaba ficando num giro, num ciclo vicioso de ações que você só trabalha e você não consegue alavancar porque você não teve um controle, você não foi fiel, você não foi transparente com você mesmo dentro da sua estrutura financeira. Bom, controle, tem a questão do controle, o controle e transparência, né? Eu acho que já trouxe também, é interessante que vocês deem uma olhadinha aqui. Esse controle, ele precisa ser transparente com a gente mesmo, precisa ser transparente com as outras pessoas também que estão ao nosso redor. Então, transparência, fidelidade com a gente mesmo em relação a essa questão do controle financeiro. Interessante saber como foram esses resultados em outros meses, porque aí quando você consegue fazer esse controle dos meses anteriores, você trouxe uma coisa super importante aqui, né? Você sabe que uma fase do ano, a produção diminui, então você procura outras coisas para fazer, então você não se organizou para isso. Com o livro Caixa, você consegue ter isso, então você prevê, você guardou lá um pouquinho de dinheiro para você ir lá e conseguir passar esse período. Então, realizar reunião com todos os aqui eu estou falando de uma forma mais coletiva, né? Mas eu vi que tem muito individual também. Acho que sentar e fazer uma revisão do seu livro Caixa, bom, esse mês aqui eu consegui render um pouco mais, então eu vou guardar um pouco mais. Essa revisão, acho que pelo menos a cada 15 dias, a cada mês, você fazer um resgate do que você anotou na sua cadernetinha, do que você anotou no seu livro Caixa, você vai conseguir ter estruturar o seu planejamento financeiro de forma mais tranquila, e em alguns momentos você vai vendo que o nó vai desatando, né? Ele vai conseguindo se reorganizar e você vai vendo, criando outras alternativas de forma consciente, né? Então, fica a dica. Escreve numa cartolina ou quadro os principais resultados que aconteceram. Então, vamos escrever lá. Eu acho que esse hábito, que a gente não tem esse hábito de anotar as coisas, a gente só vai fazendo, fazendo, fazendo. Quando a gente começa a anotar, a gente vai ver que, caramba, o quanto eu fiz, o quanto eu gastei, o quanto eu produzi. E é isso, né? Esse hábito que a gente, dentro de casa, não consegue fazer. Anotar as coisas que a gente faz no dia a dia, a gente vai ver que é milhões de coisas que a gente fez e que aparentemente não é nada, não é resultados. Então, quando você consegue ter essa visão de tudo que você fez, de tudo que você produziu, você consegue reestruturar ela de uma outra forma. Então, é importante saber como foram esses resultados. E aí eu repito muito essa questão de você rever o que você fez. Então, esses resultados anteriores, eles vão ter um reflexo muito grande na sua atualidade, né? Nesse momento agora. Então, quando você volta lá no seu livro Caixa, você vai conseguir reorganizar, reestruturar esse momento agora. Então, consequentemente, você vai ter um futuro bem mais estruturado, bem mais planejado. Bom, na sequência eu trago um pouco do que é esse balanço mensal. Aqui você faz um resumão também do que é o seu livro Caixa, o saldo do mês, E aí você já também consegue projetar o seu saldo anual, o que que entrou, o que que saiu, seu saldo final do mês, que aí é o saldo mesmo, contas a receber, e às vezes tem contas a receber que você acaba não contabilizando, isso te dá um, nossa, eu produzi tanto, e eu não consigo ver o quanto que eu tenho para receber, eu não consigo pagar as minhas contas, então, quanto que você tem de conta para pagar, quanto que você tem de conta de recursos na rua para receber, se você vende a prazo, se não vende, se você passa maquininha, se você não passa, então, tudo isso no balanço mensal também é possível a gente saber dessa nossa vida, desse planejamento. Eu deixei o link também, eu estruturei ela no Excel, então é bem tranquilo de fazer. Eu acho que como ela é fácil, é prática, também dá para a gente fazer no caderno. E aí vem as perguntas, né? Por que as despesas aumentaram? Por que as despesas diminuíram? O que você vendeu mais? O que você vendeu menos? Como que vendeu? Se o meu produto teve um preço justo? Se esse preço justo foi para o cliente? Se esse preço justo foi para mim enquanto trabalhadora? Quais foram os acontecimentos de destaque nesse mês? Teve uma conta? Teve algum imprevisto que eu tive que fazer durante o mês e que me levou parte do recurso? Ou eu peguei uma encomenda maior? Ou eu vendi uma produção maior da minha roça? Isso me rendeu um valor a mais? Então, como eu utilizei, como eu gastei esse valor que entrou a mais? Ou como que eu lidei com esse imprevisto que aconteceu durante o mês? Então, você consegue ter esse mapa no final do mês e responder todas essas perguntinhas. Então, quando a gente coloca lá no caderninho, na nossa caderneta, essas perguntas, você vai responder, depois essas perguntas elas vão ficando automáticas. Você nem precisa mais anotar, porque elas automaticamente já vão sendo respondidas a partir do momento que você vai preenchendo o seu livro caixa. Então, essas perguntas elas vão sempre surgir, gente. Então, é importante que a gente tenha também, que a gente não fuja delas, né? Que a gente encare elas como parte do planejamento que a gente precisa ter dentro da nossa relação financeira com a gente, com o empreendimento, com o grupo. A prestação de contas é um momento de conversar comigo e com os outros também, de mostrar o que foi gasto, né? Eu acho que isso a gente já comentou também aqui. Então, esse momento, ele reflete qual foi o meu esforço, o que eu fiz ou o que nós fizemos para ter esses resultados mensais. E aí os resultados, eles muitas das vezes podem ser financeiros, mas eles podem ser também de outras formas, de conquista de um cliente, a associação que ganhou uma proposta. Então, como que eu lidei com isso de forma financeira, mas também de forma organizacional e institucional na minha relação com a instituição ou com o meu empreendimento, com o meu negócio. Então, é sempre importante também essa prestação de contas para a gente também. caipiratechlab.silo.org.br